uma descida dessa de 300 metros? Até 3 mil. Estado 10018. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, sim. Bravo 502510, troca o Salvador, através de Morada Bar, qual o PB e o equipamento? Seu PB? Até os casulos na escuta? Gente, informe no através de Morada Bar. 198, desça para o 060. Para o 60, 319. Até o Oscar do Lula, já a colocar de pouso, um minuto para pouso. Frequência livre, até o Oscar do Lula. Sim, Oscar do Lula. Lula, 094, autorizado ingresso no Juliette, o portão 04, bate 1. 04. Como é que tá bravo? Ah, o meu tá bravo. Fica bravo, estimado para o pouso. Firme? Firme, estimado? Número 3? 35, copiado. Frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Autorizado para o 050, tá 3198. 050, 3198. 0098, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador 1098, livre elétrico, chama estabilizado no localizador. 0398? Sim, desça para 2 mil pés, livre elétrico, altímetro em Salvador 1098, chama estabilizado no localizador. Samaré. Oito, copiou? Positivo, vai chamar estabilizado 3198. Preciso 595, pronto, cópia. Autorizado Porto Seguro via Golf 677, nível 200, decolada 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da El Coral. Aciona 5523, controle em 119.8. Céu, corrigindo, Oscar Zulu Alfa, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador 1098. Livre LS, chama estabilizado no localizador. Controle 119.8 e após a decolagem, curva direita. Mas correto, chama quando pronto, 355.95. Informação em Cruzeiro, ótica, pronto, cópia. Autorizado Maceió via Peruísque 58, o nível 370, decolada 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue o perfil Puca, transição Caju, aciona 5526, controle em 119.8, gol 1648. Mais correto, no 08, chama quando pronto, gol 1648. Estabilizou, 3198. 398, complete a aproximação LS, chame a tua em 198, decimal 95. 395, já. Oscar Zulu Alfa, chame estabilizado. Tomarão, Zulu Alfa. 98, bom dia. 3198, continue a aproximação. Cheque o trem, vento 190 graus no 8 nós. Por gentileza, cheque como recebe externo. Informe a torre, por gentileza. Afirmativo. Está passando externo agora, está recebendo tanto indicação como áudio. Sim, então entendi que está recebendo conforme. Está 3198. Afirmativo. 7, livre pouso na 0, vento 180 graus no 7 mais. Livre pouso, está 3198. Liga. Totalmente pronto? Gente, autorizado para o chibete acionamento, chama para o ataque, seu chinês é 1140. estabilizado no localizador Oscar Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa, compete a aproximação ali, é chamamento em 1 no 8, decimal 95. 1895, graças. Torre Salvador, muito bom dia, Papatango Oscar, Zulu Alfa, estabilizado, localizador da 1-0. Continue a aproximação, aguardando informação de pista livre, vento 190 graus, 189. Aguardo, Zulu Alfa. No 1648, táxi lento até o través do 05, após reporte para prosseguir. Táxi lento até o través do 1648. Solos 48, libera a direita, solo 1209. 1209, 3398. Tóxica Zulu Alfa, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0, graus 2, força 1-7-2. É, check tem? 3-6, livre pouso, Alfa Zulu Alfa. Solo Salvador, 3198, livrando? Então, 3198, dois ataques de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Triple 5595, coordenando com a equipe de solo, chame para o táxi. Gol 1648. Segue o Airbus da Avianca, terminando o pushback até o ponto de espera da 1-0. Quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste na 08. Avianca 1-4-0, autorizado táxi, direito em direita ao ponto de espera. Quando lá chama torre 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-8. Direito aí, ponto de espera, 0-9-9-5, 3-2, obrigado, 62, 61-1-0. Tá, 3-1-9-8, após a passagem do bonde da Gol, autorizado ingresso na Juliette, o portão 03. Após o gol, portal 3, 3198. Alfa, checaremos aí a situação quanto ao estacionamento do Pátio 3. Temos restrição quanto à nave de aviação geral. Okay, só um instante, por gentileza. Tem condições? Tem a viatura dentro da parte gramada. Caso tenha condições, pode prosseguir ver aquilo, guardando a confirmação do estacionamento. Zulu Alfa solo voltando? Em coordenação junto à Infraero, a versão geral tem a restrição para estacionamento neste pátio que já se encontra. Teria que ser do outro lado do aeródromo, nos pátios 5 ou 4. Conhece o aeródromo? Assim como a terra da definição está, sigo mesmo, na sequência, pátio 1, Lima, Mike, e aporte na Quebec para cruzamento até o pátio 5, ou ingresso via pista para o pátio 4, ok? Lima, Mike, na Quebec, reporta para... Mike, pode seguir a terra da trip na, o, na sequência conforme suído. O gol no 621 no, na escuta... Passão, gol no 648 na escuta do solo. 48, taxi um pouco mais à frente, por gentileza. O Salvador, o trip 5595 para o táxi, 52 a bordo, 4 horas, Salvador. 4 horas, Salvador, POB dito? 52, 52. 52, táxi autorizado à direita via pátio 3, pátio 1. Segunda direita via Índia, ponte espera, a carro do 378, CS Gol, torre 1895, altímetro, 1-0, 1-8, boa viagem. Cliente do ajuste, segue via pátio, o pátio grande, Índia, ponte espera, 1395 na causa do 355. 0 graus no 4 mais, meu no 4-0. Alfa, prossiga. Dezenove e oito, azul. Por gentileza. 4207, desse mantém o 040, chegada bom. Vamos chamar assim, só um instantinho. Vou posicionar junto aí para aqui. O posto do Alfa à esquerda, temos um sinalizador infra-aero, visual com marcha agora. Conforme instrução, até o estacionamento. Bom dia. 455.1.1.9.9. Não vai pegar. Esse te aviso, significação. Acontece em condições visuais, unidade de gel, através de salvador. Está mantendo regras de voo visual no 105. Gente, forma através desse salvador. Eu estou 30 e... corrigindo, 69 milhas de salvador. Ah, ok, gente. Só um minuto. Aguarde para o pushback. Saneamento 140. Saneamento 140, contato radar decolagem, submantendo 250, saída PUCA. 50 Boca 62, não, não cancela. Livre de decolagem, pista 10. Vamos até pro até 3000, controle pós-decolagem 119, décima 8, livre, 190 graus, 179. Sei quente, fome outra vez, de Salvador. Ali mantendo zero. No 648, decolado aos 58, controle em 119.8, mantendo o até 3000 ou liberação do controle de Salvador. 119.8 no 648. 198 no 648. Salvador, bom dia. No 648, 1300, na Puca. 648, contato radar na decolagem, subiu até o 370 aqui. 370 na Puca, seguindo o perfil no 648. Cinco decolados 1400, controle 119.8. 198, 5595, obrigado. Cruzeiro, chegando mais. Sui, Itaqui. Olha, Salvador, 35595, decolado no sentido da El Coral. 5595, contato na terra da decolagem, submantém ao 200 após 2000, voe Dael. Submantém ao 200 após 2000, vá Dael, 5595. Salvador Azul, bate 207, solicita possível zona. Isso para 2000, a última tem Salvador 1018, aguarde um último vetor para interceptar o localizador. Deu direto Duna, 2000 pés, 1018 azul 4, 207. Uno, Cugino, eu chamei 6140, chame Recife 2085, até 2545. 2085, 2545, bom dia, 6140. Axis, 741, Injetã, ponto de espera, quando lá, chame torre 118, décimo 95, ajuste na 08. Axis, Índia, 1895, boa tarde. Mike, notificação, autorizado chegada bom, chame no ideal de descida. 94, informação em curso em ótica, pronto, cópia? Pronto, cópia, 0-4. Autorizado Fortaleza via Pesulo 19, o nível 370, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Momo, transição Froti, aciona 5547, controle 119.8. Autorizado 370, via roda 51, decola 190, subida esquerda, saída mão, pressão positiva. 47 para as pontas, 193, controle voo, 094. 1094, corrigimento correto, chama quando pronto. Repórter pronto, 094, nós estamos no 04. Change. Quadra sem identificação, deixa eu manter o nível de voo 060, chegada à margem. 064. Do plano. Ainda não temos seu plano, aguarde coordenação com a IF. Chefe Lima, informação que você é papá, prossiga. Piada matrícula da aeronave. Flex, a livre tarde, você aposta na ingresso na pista no flex, aqui no céu. Eu passo aí. 1000 pés, decola da 1-7 com a primeira curva pela direita, segue o corredor axé. Afasta na radial 200 até 15 milhas. Aciona 0112. Controle 119.8, torre 118.95. Mike Lima. Estabilizado. 140, chama estabilizado no 4207. Voo 9648, chama centro Recife 2685, alterna 2545. 2685, alternado 2545 ou 9642. Cortejamento correto para acionamento e táxi, chame torre 118 desse 195, Mike Acolima. Peralta, confirma o setor de afastamento? Salvador, Salvador, corredor forte, restrito a 1.000 pés, decola da 1.7 com a primeira curva pela esquerda, aciona 0.171, controle 1.19.8, torre 1.18.95, Índia November Alpha. Cortejamento correto para acionamento e táxi, chame torre 118.95, Índia November Alpha. Controle 07 estabilizado? Estabilizou, 4207. 4207, chama torre 18.95. 18.95, fazer o 4207. Lima. Dois horas de ingresso, posta pista no site livre na Sabana. Torre Salvador, azul 4207, final baixado travado. 207, autorizado pouso, pistão 0, vento 190 graus, 1.9 nós. Autorizado pouso, pistão 0, azul 4207. O número 21 da colada 06, controle 20.8. 208, boa. Então, poderia confirmar o vento para azul 4207? Vento 190 graus, 1.69. Azul 4207, nota. Third part, go 1621. 1621, radio contact, respiratory, climb maintain level 360 after 2000 feet, by direct lift. Climb to level 360, go 1621. Control Bravo 35595. Prossiga. Quando possível uma proa de Porto Seguro? Seguinte, aguarde. Guarda. Voo no 561, no disparo 2000 pés, altitude em Salvador 108. Livraria SSRI, tinha estabilizado no local de ator. 2018, a Libra X-Ray vai informar estabilizado 561. Quem reportou para o ataque? Contato no Veralto. Voo na 094, portão 4, puxa, descendo. Voo na 094, coordenando o equipe de saúde em Partaco. Coordenar, reporta ataque, voo na 094. No 864, para 3 mil pés, o último observador com 08. 2000 com 1.008, voo no 864. Né, 207, solo 09, solo 209. Aqui para o 040. Lima Livre Táxi, a porta para ingresso no SES. Voo no 162, essa é a indicação desse mantém 050, chegada Mare. Táxi, reporta para ingresso no 7 e no Euralfa e no helicóptero do Alfa Serra Mestre. 4207, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, 4207. Clima autorizado a linha de colapso no 7, vento 190 graus, 69. O 595 chama em Recife 251 na alterna 3395. No 3395, obrigado. Voo na 094, autorizado táxi, direita índia até o ponto de espera. Colacha minha torre 18 desse 95, ajuste na 08. Azul 4207, autorizado ingresso, portão 08. Autorizado ingresso, parte, portão 08, azul 4207. Sixty 1651, call 9600, frequency 125.195. 1251, 133.95. 1251, 133.95, call 1601. Livre 1864, como ele é, fica para 2000, altimetro 1018. Zulu 1561. 1561, complete a aproximação, ele é, chama a torre Salvador em 1985. 1895, 1861, mano. Na 4 copiou, decida para 2000, ajustado 1018. Livre LF. Confirma? O Macaco Lima decolado às 1-3, controle 20.1. Hoje controle 1-9.1. O Macaco Lima? Vamos ver o Macaco Lima, mantenha-se visual. Setor Sul de Salvador, 500 pés na minha escuta. Chama pro retorno. É, conforme a situação, vai interceptar radial 200, capacidade de 15 milha, 1-10. Aqui. Siga o 1162. Qual critério? É 3 mil pés, a gente está no 08. O 094, após companhia na curta, ali mantém com o treinador, né? General, autorizado, ingresso, porta leve para outro, certo? Mantém o 040. Squat estabilizado? Estabilizado, 1864. Porque a aproximação LS chama a torre Salvador em 1-8-95. Salvador 895, com 864. No meio, direita solo, 2019. 1219, a livrar direito, 5.1. Identificação desse mantém 050, chegada Mare. Perceba a chegada Mare. Voo 1162, Leste desce para 2 mil pés, altitude de Salvador 2018, e redução, sistema estabilizado. Certo. Testa 2000, Fortaleza estabilizado, 11.02. Mantenha a posição, ainda não era. Mantenha a posição. Lima, é pra si. Desce família para o resort. Tá, 10 lá, tá pra lá. Vou para o detalhe com o Mike. Autorizado com o Mike. Para o detalhe com o Mike. 0 metro 9, 0 graus, 4 noite, 1864. 1864. 3 mil pés, última Salvador, 1 0 3 mil pés, 1 0 e Controle de Salvador, muito bom dia, gol 1-0-9-4, decola. Não se escuta, passa 1500, sai da MOMO. 1-0-9-4, contato na decolagem, 370, sai da MOMO. 370, sai da MOMO, gol 1-0-9-4. Mantenha o perfil lateral Estelimac, irá seguir como número 2, um Bang 73787. Frente, Max. 0 graus, 159. Desça para 500 pés, altímetro em Salvador, 1098. Controle Salvador, 1094, poderia voar direto Congo? Aguarde. Adame. O Stelimac para o sequenciamento, mantenha a proa 215, será como limite o localizador. 215, coloque o Stelimac. Estabilizado no 1062. Confirma a última frente na Weber Alfa. Autorizado com a esquerda e prosseguir pro buraquinho indo na Alfa, guardando pro transferência. Autorizado com a esquerda na proa de buraquinho indo na Weber Alfa. 8 decimal 95. Michael com Lima já avisou com o campo. Rebateu. Para ingresso no circuito, chame a torre 1895 e informa o tráfego capaz de decolar de Salvador da pista 17. Chame a torre 1895. Tá, 10. Ou no 162, continua a aproximação, reporta aí checada. Corta aí. Oi, Salvador, do Papa Romeu, Mike Ecolima. O Mike Ecolima, vem com 180 graus, 169, reporta para o Sapuã, guardará para o Santa Lima. É, confirmou, Mike Ecolima, já está pronto. Ecolima na escuta? Sapuã com o à direita, aguardando para o cruzamento. Mantém para o Sapuã, Mike Colima. Mike Colima já bateu a vertical de Sapuã. O Indy Aeroporto decolado 2-2. Já foi passado a decolagem, controle 1-9-8, Indy Aeroporto. 1-9-0-8, Indy November Alpha, Delta regresso. 1-9-0-8. 1-9-0-8, Indy November Alpha. Já serra, baixar travado, gol 1-9-2. Gol 1-9-2, 180 graus, 189, 39, 12, 190. Só confirma o vento, né? 1-9-0 graus, 189. Entra. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Índio November Alpha, decolado da 17 na proa de buraquinho, na sua escuta. Índio November Alpha, você tem condições visuais, já 1 no meu pé, corredor forte, na minha escuta. 1 no meu pé, corredor forte, na sua escuta, Índio November Alpha. Stanley Mike já estabilizado? Estabilizado, Stanley Mike. Frente aproximação, ele é assistindo a Torre Salvador em 18995. 18995, obrigado, boa. Romeu, Oscar, abraço. Tango Isco, Stanley Mike, Rinaldo ILS, estabilizado. Stanley Mike, continua a aproximação com condição de pouso 1-0. Ah, tem um pouso 1-0, ainda não passou, Stanley Mike. Condições visuais, efetuando a travessia da Baía de Todos Santos. Informe no travessia do farol da barra. Vamos ver se cantar. Bruno 094, chame Recife em 2085 ou 2045? 2085, poderia confirmar a secundária? 2545. 2545 secundário, obrigado, vou ficar semana. Uno, Uno. O Mike Aculima está visual com bandeirante de São José? Ah, negativo, hein? Sim, é, posso quando visual. O Gol no 162, solo 224, direita, solo 219. Direita, 219, obrigado. Mais chega trem, vem com 190 graus, no final, autorizado o pouso, estou no verão. Autorizado o pouso, ainda não passou isso, está de bem. 1162, então. 1162, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 1041. Atente ao veículo, follow me no través do 08. Alfa Juliette 10, follow me, 1162. 300, autorizado descer 2000 pés, livre o ILS. 1028 no ajuste, reforço estabilizado no localizador, chamei 6200. Epo Zulu 10, o nível 340, decolada 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda, transição Motiva, aciona 5566. Controle em 119.8, cotejo TAM 319. Vizinho 91, que eu tenho chamado correto, no portão 02, chama quando pronto. Mike, solas 26, direito solo 219. Na base, para embaixo da cabine. Mike Lima, autorizado pouso pistão 7, metrô 180 graus, 149. Lima. Este Charlie Mike, autorizado táxi de Alfa Kilo, parte 3. Que seria transporte de carga? Eu, isso seria. Negativo, só um instantinho, vou checar, confere aqui também a situação aqui. Ok, sente. Conforme são, posição 10, está tentando o balizamento. Michael, tá? 255, desceu para 3.000 pés, altímetro em Salvador. 3.018.62.55. Lino, só os 29 no corte 44 e seco. Tio Romeu, fica bravo. Controle 6255, pode voar direto do Zona. Estabilizado, 6200. 00, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador em 1-8-9. 118, decimal 9, por quê? 9-5. Ok, 118, 9-5, grato. Salvador, bom dia, Xané 6200, fui ele. 6200, vento 180 graus, 149, autorizado pouso, pista 10. E autorizado pouso, pista 10, 6200. Sobrevoo São Roque para Iguaçu, poderia se transformar a gel? São, chama estabilizado. Ok, 2.000 pés, livre LS, 6255. Gente, o hotel é Matão, Serra Novembro, Serra Novembro, 500 pés, vocês podem rimar para o norte. 1198 controle, acione 0143 no transponder. Suficiente, confio BOB? 62 para acionamento de decolagem, torre em 1895, Litrão Limatão. 5 inicia redução. Opa, perdão, você vai iniciar a redução. Solo 233, direita Solo 219. E livre à direita, Solo 219, 6200. Salvador 6200, livrou na sua escuta. 6200, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Prossegue táxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 6200. Torre Salvador, Xanar 6255. Xanair 6255 já no localizador. E ele é? 255, checa trem de pouso, 190 graus, 159, livre pouso no zero. Já reportaria o chefe de trem? Terra, procedimento correto? Para acionamento e decolagem. Chame a torre 1895, apenas confirme o seu POB. POB entra em terra, CR 1895. Faixa travada, passou o Walter Marker. CR. Livre pouso? Sim, livre pouso no zero.